Resposta de Deus pro meu clamor. Ele olhou pra minha vida e a sua graça me alcançou. As dores eu deixo no altar e levo a paz comigo. Levo a certeza no meu peito de tudo que Ele fez por mim. Eu tenho um Deus que é sobre tudo e tens todo o poder. Eu tenho um Deus, Ele é imenso. E nele eu posso crer. Tenho um milagre me esperando, resposta de Deus pro meu clamor. Eu tenho um Deus, Ele é.